2 aeronaves, plano protótipo 101 a bordo, 2h50, alternando o galhão. Azul 4209, autorizado o táxi até um ponto de estrada da pista 10. Táxi, ponto de estrada da 10, 4209. No solo é 59, livre de direito autorizado. Alfa Kilo, pátio 3, gate 04. Alfa Kilo, pátio 3, 04, 5595, uma boa noite. Boa noite, 5595. 5595, não sei o que eu falei. 6224, autorizado, ingressar na Juliette, posição 01. Juliette 01, 6224. Azul 4209, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10209. Quatro 209, autorizado decolagem, pista 10, vento 1-10 graus 089. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reposto estabilizado LS. 2.015, reposto estabilizado 3.178. Oxané 6313, Xame Recife 1260, alterne 1288. Muito boa noite, Azul 4209. Boa noite, 4209. Saída da El, suba 360, vem para a direita. Da El 360, para a direita, Azul 4269. 0174, vamos para qual tempo? Voma 074, autorizado Guarulhos, recebido de voo 360, via Alpes Lua 21. Pistão 10, curva direita, saída Arbó, Elefa. Controle 119, decimal 8, transponder 5414. Voo 074, cotejamento correto, estamos prontos para possível acionamento. São 3305, vamos para qual tempo? São 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruíque 58. Pistão no zero, curva esquerda. Controle 119, decimal 8, transbordo 5415. Segue Puca, transição Caju. São 3305, autorizado Recife, Peruíque 58, agora do zero, curva esquerda. Controle 119, decimal 8. 5415 é o transponder e é Puca Caju, TAM 3305. TAM 3305, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback acionamento. Fecha 6310 no 08 para utilização de tráfego Recife 330. Fecha 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruíche 58, pistão no zero, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5167. Centro, Recife 350, pela Aperuíce 58, capoeira 10 de uso. Primeira curva esquerda, Puca, Caju, 6198 é o controle depois, e 5167 é o transporte. Sala 6310, rota será Aperuíce 58, estamos prontos para possível acionamento. Aperuíce 58. Autorizou 3178. 178, chame torre 118, decimal meia dúzia. 86, boa noite. Torre, boa noite, chame 3178. Chame 3178, boa noite, autorizado pouso, pistão 10, vento 110, grau 072. Repouso, 3178. Torre 118, decimal meia dúzia. Siga o sinal 6284. Tem um helicóptero. São 3178 no solo, 115 livre direito, ingresso na Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette 9, boa noite. O sinal 6224, ponto cópia. O sinal 6224, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, transponder 5425. 6224 com o cruzamento correto, chama o ponto para o pushback acionamento. Para o pushback acionamento, estamos no 07, altura 3305. Confirma que chama a torre? Altura 3305, nós estamos no 7 para o pushback e acionamento. Chama 3305, ciente, tem um aeronave Airbus 321 da TAC, já passou sua retaguarda após autorizado iniciar o pushback, chama o ponto para a táxi. Da companhia, está autorizado, chamarei para o táxi, Santos 3305. Oi, Salvador, boa noite, é o Rio 5972. Está por gentileza a saída, procedimento de saída para Galeão? Rio 5972, pronto para a cópia? Estou corrigindo, não. Negativo RVCM, tá? RNAV confirmando. Rio 5972. Para qual é Rio 5972? Afirmo. Rio 5972, autorizado Galeão, livre voo 320, via Upper Wish 50. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Lesa, Eudes. Controle 119 decimal 8, transponder 5424. 2320 para Galeão. Apio Whisky 0, decolamos 0, primeira curva direita, saída da El, controle 119 decimal 8. Rio 5972, a saída será da El, Leda, Eudes, o controle 119 decimal 8 e o transponder 5424. Então, da El, Leda, Eudes, controle 198, transponder 5424 para o Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto, chama o plano para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, 5972. Gol 1064 agora de pushback acionamento. Confirme, gol. Gol 0064 agora de pushback acionamento. Tetan 3305 com 70 a bordo, 5 horas e 20 na alfa. Tetan 3305 autorizado, táxi. Aposta um ponto de espera do pistão 10. Visa táxi, bateria em ponto de espera do 10, Tetan 3305. 1-0-4 após a passagem do Airbus 320 da TAM, sua retaguarda autorizada inicial. Pushback, sempre pronto para ataque. Salvador, boa noite, eu vou chamar 6310. Possível chamar 6310. 28, pronto para pushback e acionamento. Eu chamar 6310, autorizado pushback, chamo pronto para táxi. E puxa e acionamento, chama para o táxi, 6310. Decolada 26, sendo controle 119.8. Controle de 19.8, obrigado. Bom trabalho. Obrigada, são 3305. Controle, boa noite, tá 3305. Boa noite, 3305. Aí na Puca, Tuba 330, vigilância. Na Puca 330, vigilância, 0, sim. Alternativa? Seja autorizado o táxi via Índia. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1 ou 0? Para o táxi com 164 a bordo.